Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, mais uma vez de volta essa semana com o nosso bate-papo musical e aquele desfile da boa música popular brasileira, aquelas que a gente já não ouve mais nas áreas comerciais, nas áreas convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. E eu convido então você a ficarmos juntos nessa próxima hora. Exatamente assim, matando saudade e relembrando de bons momentos. A música sempre nos remete a bons momentos, né? Às vezes também momentos tristes, mas já passados. E muitas vezes é até bom relembrar com saudade desses momentos. Então convido você agora a relaxar, tomar uma cervejinha, um vinhozinho, tem um tira-gosto aí também. Então curtir bastante essa próxima hora. Teremos também ainda, ao longo do nosso programa de hoje, nosso papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga, que vai já dizer pra gente qual o assunto de hoje do nosso papo nutritivo. Hoje, Marquinhos, vamos bater um papo nutritivo com Maurício Zene, de Belém do Pará. Ele pediu pra falar sobre o açaí. Açaí, muito bem, é bom. Muito embora os paraenses digam que a gente não consome o açaí como a fruta, realmente, o que a gente consome aqui é água pura, dizem os paraenses. Vamos ver. Teremos também o nosso Dois Tempos, hoje, focalizando a cantora roqueira Rita Lee. Lembrando que para você entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envie da lista para o seu especial do mês, um repertório para o especial do mês. O especial do mês é aquele programa feito por você que vai ao ar na última semana do mês. E ele é feito por você, produzido por você. Você manda para cá uma listinha com 14, 15 músicas, nomes das músicas, não precisa mandar as músicas, o nome das músicas. E a gente então vai tocar esse seu repertório no último programa do mês. Vamos dividir, vamos compartilhar com nossos amigos o seu gosto musical. Bate-papo musical 1@gmail.com. Bom, eu quero já abrir o programa de hoje com um pedido musical, sugestão musical do Jonir, que ele não fez exatamente um pedido de uma música, mas sugeriu que a gente tocasse alguma coisa do Ari Barroso, já que foi aniversário do Ari Barroso no dia 9 de novembro. Dia hoje também, atual dia do radialista, que aliás nem fizemos referência a isso, já que eu até esqueço dessa data, porque eu considero todo aquele grupo mais tradicional que considera dia do radialista dia 21 de setembro. Mas enfim, hoje está valendo isso, 9 de novembro, data do aniversário do Ari Barroso, dia também do radialista. Obrigado, Jonir, pela lembrança. E já que você pediu para a gente tocar, né, lembrar o Ari Barroso, vamos relembrar a canção Inquietação, na gravação, na voz bonita do Orlando Silva. E no abismo despencar por um amor qualquer. Quem no acesso da paixão entregou o coração a um mulher. antes de dizer, nem chegou mesmo de leve a perceber. Ai, meu Deus, que o mundo é sonho, fantasia, desengano, alegria, sofrimento, ironia. Mas asas brancas da ilusão, nossa imaginação, pelo espaço vai sem desconfiar, que mais tarde cai para nunca mais voar. Ouvimos então, atendendo à sugestão do Jonir Bechara, Orlando Silva cantando do Ari Barroso, Inquietação. Bonito esse samba, né? Eu gosto desse samba. E o Jonir pede também para ouvir com uma música com a Roberta Sá. Eu escolhi então, Jonir, Fica Melhor Assim, do Chico Chaves e do Zé Renato. Ouvimos então a Roberta Sá, Fica Melhor Assim, do Chico Chaves e do Zé Renato, atendendo ao pedido do Jonir Bechara. Jonir, muito obrigado pela sua participação, participando sempre com a gente aqui. Ok, um abraço para você, Jonir. Chega mais um pedido também pelo bate-papo musical 1@gmail.com da Denise Braga, nossa nutricionista. É ela que mandou seu pedido musical de Brasília. E ela pediu para ouvir com a Maria Gadu, Amor de Índio, do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos. Proteger primavera poder gostar, no estio me deter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser tudo. Ouvimos com a Maria Gadu, Amor de Índio, do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos. Eu prefiro a gravação do Beto Guedes, acho mais bonita, mas não é uma gravação, uma roupagem diferente da Maria Gadu. Isso foi pedido da Denise Braga. Obrigado, Denise, pela sua participação. Também pelo bate-papo musical 1@gmail.com. E também, quem fez uso desse mesmo e-mail para fazer também o seu pedido musical foi o Leniro Alves. Leniro também participando sempre com a gente. E pediu para ouvir com a Maria Creuza, do Toquinho do Vinícius, Patota de Ipanema. Ele faz aqui uma ele chama a atenção, na verdade, do arranjo dessa música, principalmente do arranjo de cordas dessa música. Então, chamo eu também, aproveito o gancho do Leniro, e chamo eu você também, atenção, né, para ouvir, prestar atenção nesse arranjo da Patota de Ipanema, principalmente o arranjo das cordas, que realmente, como diz o Leniro, ficou muito bonito. Não tenho ido ao cinema e a Patota de Ipanema não me interessa mais. Podem dizer que eu já era, eu só digo, ai, quem me der uma vida em paz. Mas sem aquela rua tão sentimental, como aquela lua de cartão postal, nem um maridinho de família bem arrumadinho, que pobreza, mas também os caras que andam por aí com aquele papo micho de sem essa bicho, deixa isso pra lá. E o tipo de paquera tão sincera que eu vou te contar. Cansei de ir ao Zeppelin de dizer sim aos inventores geniais da comunicação. Enfim, estou achando que a realidade sabe mais que a imaginação. Não tenho ido ao cinema e a Patota de Ipanema não me interessa mais. Podem dizer que eu já era, eu só digo, ai, quem me der uma vida. Como aquela lua de cartão postal, nem um maridinho de família bem, tudo arrumadinho, que pobreza, mas também os caras que andam por aí com aquele papo micho de sem essa bicho, deixa isso pra lá. E o tipo de paquera tão sincera que eu vou te contar. Cansei de ir ao Zeppelin de dizer sim aos inventores geniais da comunicação. Enfim, estou achando que a realidade sabe mais que a imaginação. ouvimos com a Maria Creuza, Patota de Ipanema, composição do Toquinho e do Vinícius, atendendo ao pedido do Leniro Alves. Obrigado, Leniro, pela sua participação. Continue também sempre participando com a gente. Qualquer dia desses, canta a Marrom, composição Reginaldo Bessa. Qualquer dia desses que eu me surpreenda de novo sem sono, eu perco o juízo e te telefono. E se for preciso até vou aí. Qualquer dia desses não vou mais ficar nesta cama de bruços, chorando sozinha, abafando soluços, lembrando das coisas que eu nunca esqueci. Qualquer dia desses esqueço os conselhos e jogo pesado, querendo teu corpo de novo ao meu lado. As leis do bom senso vou desafiar. De nada adianta tanto sofrimento se a pura verdade é que neste momento eu morro de saudade, com tudo que orgulho não pode apagar. Se um dia eu sair e quiser te encontrar, não recuse, por favor. Pode ser que das cinzas renasça de novo o fogo do nosso amor. Se um dia eu sair e quiser te encontrar, não refuses, por favor. Pode ser que das cinzas renasça de novo o fogo do nosso amor. Qualquer dia desses esqueço os conselhos e jogo pesado. De nada adianta tanto sofrimento se a pura verdade é que neste momento eu morro de saudade, com tudo que orgulho não pode apagar. Se um dia eu sair e quiser te encontrar, não refuses, por favor. Pode ser que das cinzas renasça de novo o fogo do nosso amor. Se um dia eu sair e quiser te encontrar, por favor, pode ser que das cinzas renasça de novo o fogo do nosso amor. Qualquer dia desses. Alcione, Qualquer Dia Desses, composição do Reginaldo Bessa. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Paulistana, descendente de americanos e italianos, nasceu em 31 de dezembro de 1947. Estudou piano clássico, mas logo abandonou a música erudita, passando a tocar bateria em festa do colégio durante a adolescência. Mais tarde, aprendeu a tocar baixo, criando um conjunto vocal feminino, e em meados dos anos 60, conheceu os irmãos Arnaldo e Sérgio Dias Batista, com quem formou um dos grupos mais importantes para o rock brasileiro, os Mutantes. Lançou um disco solo em 1970, Will Up, mas permaneceu com os Mutantes até o final de 1972, quando desligou definitivamente do grupo. Seguiu-se um período de reclusão, do qual saiu com a banda Tutti Frutti, que gravou sucessos como Ovelha Negra, Agora Só Falta Você, Esse Tal de Rock and Roll, Miss Brasil 2000 e Jardins da Babilônia. Em 1976, cumpriu um ano de prisão domiciliar por porte de maconha, gravando em seguida o compacto Doce de Pimenta, com Elis Regina, participando da turnê e do disco Refestança, com Gilberto Gil. Depois de complicações com suas bandas, passou a gravar com o marido, o guitarrista Roberto de Carvalho, e da união saíram grandes hits, como Mania de Você, Lança Perfume, Saúde, Flagra, que apresentava outra faceta da compositora, destacando-se ora como boa popeira, ora como boa baladeira. Na década de 80, rumores sobre sua saúde abalaram a carreira da cantora, e problemas pessoais a mantiveram afastada do palco por algum tempo. Voltou à cena em 1985, com Rita e Roberto, e dois anos depois, Flerte Fatal. Não foi bem aceito pela crítica, o que desencadeou uma crise na dupla. Passou um tempo trabalhando em cinema e televisão, como atriz e apresentadora. Em 1990, teve ótima vendagem com seu CD Bossa and Roll, acústico. Cinco anos depois, fez o show de abertura dos Rolling Stones no Brasil. Em 1997, foi homenageada do Prêmio Sharp de Música e lançou outros discos no fim da década de 90, excursionando por todo o Brasil. Em 1998, gravam o platinado Acústico MTV, onde, além de nova releitura de seus maiores sucessos, conta também com convidados especiais como Milton Nascimento, Titãs, Paula Toller e Cássia Eller. E em 2000, volta o bom e velho rock and roll, lançando 3001, produzido por Roberto de Carvalho, que em novembro desse mesmo ano é contemplado com o Grammy Latino na categoria Melhor Disco de Rock. O Dois Tempos de hoje focaliza a cantora e compositora Rita Lee. Vamos ouvir de 1974, Menino Bonito, de Rita Lee. E de 2001, Você Vem, Roberto de Carvalho e Rita Lee. Simplesmente lindo, mas também não diz mais nada. E menino bonito, e então quero olhar você. Basta olhar pra você. Dois Tempos. Este foi o nosso Dois Tempos de hoje, que focalizou a cantora e compositora Rita Lee. Na próxima semana voltaremos com mais um Dois Tempos. E se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, basta mandar e-mail para batepapomusical1@gmail.com e sugerir ao cantor, a cantora, o grupo musical que você quer ver aqui focalizado no nosso Dois Tempos. dentre aqueles grupos que eu falo sempre aqui, né, dos anos 60, apareceram vários grupos musicais na onda da bossa nova e estourou um pouco essa coisa de grupos, tanto instrumental quanto grupos vocais. 004 foi um deles. Eles vão cantar pra gente O Morro Não Tem Vez, a composição do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim. Demais, mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. É um, é dois, é três, é cem, é mil, a vaca vai. O morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro quer se mostrar, abram alas pro morro, tamborim vai falar. É um, é dois, é três, é cem, é mil, a vaca. O morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Ouvimos com o grupo 004, O Morro Não Tem Vez, composição Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá, pessoal! Hoje eu vou atender o pedido do Maurício Zene, de Belém do Pará. Ele pediu para eu falar sobre o açaí. O açaizeiro é uma palmeira. Dele consumimos tanto o palmito quanto a fruta, o açaí. É uma espécie nativa da Amazônia e também muito encontrada no Amazonas, Maranhão, Amapá e Pará, que é o principal produtor atualmente. O auge da sua safra é entre setembro e outubro. A produção da polpa é feita de forma artesanal e com pouquíssima tecnologia, favorecendo assim a contaminação. Por isso, devemos estar atentos na hora da compra e preferir sempre produtos que passaram por pasteurização, que é o processo de aquecimento e resfriamento rápido, garantindo a eliminação de protozoários como o barbeiro, que fica ali na folha do açaizeiro, podendo ser triturado na hora da manipulação. O barbeiro, que é o causador da doença de Chagas. Devemos comprar a polpa com boa procedência e que tenha passado por processo de pasteurização. É considerado um dos alimentos mais nutritivos cultivados na Amazônia. Boa fonte de vitamina E, vitamina C, cálcio, fósforo, magnésio, potássio e fibras. 60% da composição do açaí é de lipídios, sendo a gordura monoinsaturada, que é aquela que protege o coração. E o açaí é considerado um alimento funcional por conter antocianinas, substância responsável pela coloração roxa e que exerce a função cardioprotetora. Também exerce a função antioxidante. O açaí pode ser consumido como acompanhamento, na preparação de sucos, cremes, mousses, sorvetes. E também pode ser consumido como prato principal, como por exemplo lá no Pará, onde o açaí é consumido com peixes, camarões e charque. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada, ou me bebe como um suco, que eu sou muito mais que um fruto, sou sabor maravilhoso. Hoje o consumo de açaí virou mania nacional, mas devemos estar atentos ao consumo em excesso, porque ele é energético devido à grande quantidade de lipídios, mesmo sendo gordura de boa qualidade. E dependendo da sua preparação, esse valor calórico aumenta ainda mais. Agradeço a participação do Maurício Zen de Belém do Pará e depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Esta foi a Denise Braga, nossa nutricionista, falando sobre o açaí, atendendo a mais um pedido de ouvinte, desta feita o Maurício. Obrigado, Denise, obrigado, Maurício, pela participação. E aprendemos um pouquinho mais sobre o açaí, essa coisa que aqui a gente gosta tanto, né, daquele jeito, um monte de troço dentro, tal, mas que, segundo, repito, como os paraenses, não é da forma melhor de se consumir. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui no próximo programa esclarecer a sua dúvida. Na sequência, vamos ouvir com Milton Nascimento, Coisas da Vida, composição do Milton Nascimento e do Fernando Brandt. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Nunca é igual se for bem natural, se for de coração, além do bem e do mal. Coisas da vida, o amor enfim ficou senhor de mim e eu fiquei assim, calado, sem latim. Coisas da vida, como foi que eu cheguei aqui? Quem me diria que esse era meu fim? Olho no teu olhar, a festa de estar de bem com a vida. O luar girou, a sorte me pegou, tesouro, te encontrei sem garimpa. No ouro da paixão, da febre, da paixão que estão em mim. Ser o senhor e ser a presa é um mistério, a maior beleza. Amor é dom da natureza. Amar é laço que não escraviza. Nunca é igual se for bem natural, se for de coração, além do bem e do mal. Coisas da vida, o amor enfim ficou senhor de mim e eu fiquei assim, calado, sem latim. Coisas da vida, cheguei aqui, quem me diria que esse era meu fim? Olho no teu olhar, a festa de estar de bem com a vida. O luar girou, a sorte me pegou, tesouro, te encontrei sem garimpa. No ouro da paixão, na febre da paixão que estão em mim. Como foi que eu cheguei aqui? Quem me diria que esse era meu fim? Olho no teu olhar, a festa de estar de bem com a vida. O luar girou, a sorte me pegou, tesouro te encontrei sem garimpa. No ouro da paixão, na febre da paixão que estão em mim. Ser o que serve e é servido, só o amor é tão bonito. Ser o que planta e sentar à mesa, amor é dom da natureza. Água que limpa e mata a nossa sede, sede de viver, de deixar viver, de fazer viver. Coisas da Vida, ouvimos com Milton Nascimento, do Milton Nascimento e do Fernando Brandes. Dá um Castelo, pouco tocado hoje em dia, e até desconhecido para muita gente, vai descrever para a gente nesta canção como é o subúrbio, que dá nome à música. A composição é dele, Dalmo Castelo. Subúrbio, onde o domingo é mais domingo, chinelo velho de pijama. Primeiro passo é o bar, depois da cama e uma casco escuro, revista de esportes. Ao malandro de sempre o abraço mais forte é quando a esquina toda se ilumina. A missa do lugar vai pra missa rezar, e o caçula e a mulher vão comprar pão e leite para o café. Dele cantou o subúrbio. Os Cariocas, A Paz do Homem Só, composição Ronaldo Boscoli e Roberto Menescal. te beijava. Mar do bom pescar, peixe que eu criava no azul. E vinha a luz, eu tinha a paz do homem mais sozinho a sonhar. Vento que soprou, calmo sudoeste que inventou teu cabelo indo e vindo a mim dentro do bom mar. Mar que por te amar lindo te beijava. Mar do bom pescar, peixe que eu criava no azul. E vinha a luz, eu tinha a paz do homem mais sozinho a sonhar, a sonhar. Do Ronaldo Bosco e do Roberto Menescal, ouvimos com os cariocas A Paz do Homem Só. Você se lembra? É o que vamos ouvir na voz de Geraldo Azevedo, composição Pepo Espera, Geraldo Azevedo e Fausto Nilo. Estrelas do meu drama, você já foi meu anjo azul. Chegamos no final feliz, na tela prateada da ilusão. Na realidade, onde está você? Em que cidade você mora? Em que paisagem, que país? Me diz em que lugar, cadê você? Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em Casa Blanca e se perder no labirinto de outra história. A caravana do deserto atravessou meu coração e eu fui chorando por você até os sete mares do sertão. Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em Casa Blanca e se perder no labirinto de outra história. Oh, oh. Você mora? Em que paisagem, que país? Me diz em que lugar, cadê você? Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em Casa Blanca e se perder no labirinto de outra história. Você se lembra? Do Pipo Espera, Fausto Nilo e Geraldo Azevedo, ouvimos com Geraldo Azevedo, Você se lembra?